verte 4. Prossiga. Confirmando, é da Euleda Bridge? Afirmativo. Quero ver se tu tem a Pesulo 21 ou a Pesulo 16? É a Pesulo 16. Obrigado. Bio 5972 acionado para o táxi 5 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Guarulhos. Bio 5972, autorizado táxi, pátio Índia e Alfa, chama no ponto, espera pronto. Pátio Índia e Alfa no ponto, espera, chama pronto, Rio 5972. 1017 altímetros. Obrigado. Ali mantém 5972. Ali mantém 5972. Xeré 6224, decolou os 39, chame 1208. 208, boa noite, 6224. 074, tá cópia? 074, pronto, prossiga. Salvador Guarulhos, nível 3, 6120. Decola a curva direita da Euleda Bridge, até Zulu no meio, até Bravo Hotel Zulu, com a Striga, após conforme rota. Aciona 5523 e o controle 1208. 3178, desce para 2 mil pés, que é legal no 017, voa Duna, autorizado em LS, reporta estabilizado. Voando Duna, desce para 2 mil, reportará estabilizado em LS, 5523 do transponder, chame e puxa acionar. 5523, chama quando pronto. Aliado na 1-0, pronto, Rio 5972. Rio 5972, só livre de decolagem da 1-0, está restrito ao nível 080 até a liberação do controle, ok? Vento calmo. Restrito ao 80 até a liberação do controle, Rio 5972. Perdão, lojão. 172, decolada aos 41, chame 1208, bom dia. 208, boa. Salvador, bom. Confirma intensidade, clareza 1. Se restrito ao nível de voo 080, saída da EL. Da EL 80, restrito, 5972. E o 5972 voa direto da EL. Direto da EL, sente. E o 5972 voa Eldes. Eldes, 5972. 5972, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 2,5 milhas rumo oposto, mantendo o nível de voo 090, Tampa Alfa 34. Restrito, nível de voo 080, subindo. Ok, gente. Papa Alfa 34, batendo o nível 90. Eu já tenho aqui no TQS. Controle o B224, Xené, solicita Aracaju. Aguarde. Na escuta. Direto Aracaju. Direto Aracaju, 224. Papa Romeu Juliette Alfa Yankee, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 20 milhas, rumo oposto, passando o nível de voo 070 até o nível, subindo para o nível 080, é um Boeing 737. Juliette Juliette Alfa Yankee, dá visual, companheiro. Xané 6224, chama Recife no 2685. 2685, B224, boa noite. Boa noite. Então 3278, autoridade ILS, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, 5. Autorizado o ingresso na pista, libere na Taxi Eco, ok? Agilizando, libere na Eco, informe pista livre. Cruzou com o tráfego Rio 5972, está liberada a subida? Autorizado nível de voo 320, Rio 5972. 320, grato. 5972. Vigilante só falar que fala o tráfego separado. Visual com o mesmo. Zero ali mantém. Cadê manter o 074? Ingresso e decolagem no 074, vento calmo. Prisado, ingresso e decolagem na 10, 074, vento calmo. O 074 está restrito a nível 080 até 25 milhas, 25 milhas ou até a liberação do controle, ok? Ok, então 074 está 80, 25 milhas, 81, falou para considerar, obrigado. Devido a um cruzamento aqui na terminal de uma aeronave nível 90. Ok, estamos sim. Chama Recife, chama 251, por favor. 251, muito obrigado. É 3178, completa final, chama Torre 1, 186. Comandou, boa noite, tá 3178, estabilizado, curso localizador, visual com campo. 3178, informe com trem checado. Vambora, 3178. O decolou ao 51, chame 1208, bom dia. 1208, bom dia, obrigado. Trulli, Salvador, voo 074, passa 1900 metros. Voo 074, contato radar, sabe restrito ao nível de voo 080, voa da EL. Ao 080 restrito, da EL. O 074. Tomado, então 3178. Ok, livre pouso, vento uma centena com 04 nós. Considera a pista ainda molhada, ok? Vente uma centena com 4, 3178. Sistema 074, informa o tráfego 12 horas, 4 milhas, rumo oposto, mantendo o nível de voo 090, Lampa tá Alfa 34. Sim, 074. Posiciona pro 235 para evitar formação, 074, tá bom? Autorizada, após desvios, voa Lida. Só desvios Lida, 074. Rumo 074, tráfego superado, sobe até o 360. Autorizado 360, 074. Tem 3178, seu solo foi o 54, táxi Alfa Juliette para remota 13. Mantenha a minha escuta. Alfa Juliette, remota 13, na frente do 074, chama Recife no 251. 251, 074, um bom dia. 3178 da TAM. Só pra informação, a pista já tá seca, tá? Ok, grato pela informação. Controle Salvador, boa noite, objeto 5809, passando Alfa Bog, sério. Objeto 5809, desce para 2000 pés, quem negar 1006, voa Duna, autoridade ALS, reporte estabilizado. Duna para 2000, com 1006, reporte estabilizado 5809 ALS. Coisa não pode manter para 80 as informações? Certo. Mantendo para 080 de envio, tomará condições de reprodona ou objeto 509. Thank you.